Fly 7210. Your flight plan is approved. Confirm if you do have do red to copy now. We have the flight plan. We'll give you a call when we're ready. Do you mean you want us to give us the departure clearance? 2030. Yes, that's complete, but we need about 10 to 15 minutes. 195. 2115. Okay, that's copied. Doutor, boa noite, voo 1166. X-Fly 7210, clear to Echo Hotel Alpha Mike, Amsterdam. Flight level 330 via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. Then Upper November 873 until Impal, India, November Tango Oscar Lima, Impal. And then according flight plan routes, departure from 1010, after departure left turn, Puka departure, Papa uniform Charlie Alpha departure, Puka, and Zipar transition, Zulu, India, Papa Alpha Romeo transition, Zipar, Squawk, 5515, and control departure frequency 120.80. Rock 5, 7210, escape to destination, Amsterdam. Flight level 330, via the upper 10 to Natal, then the upper 873 to Ipoh. We're clear from runway 10, Puka departure with the departure, the transition, and the squawk is 5515, and departure frequency is 120.8. Just the first airway is Upper Zulu. Upper Zulu 10 until November Tango Lima, and the upper November 873 until Natal. That's copied. First the upper Zulu to Natal, then the upper November 873 to Ipoh. Max correct, X-Fly 7210, extend 10, report when ready to push and start. We'll give you a call for push and start, X-Fly 7210. Polo da 3567, push back at the metronome. Polizado da 3567, chame taxi. Na vertical do farol de Itapuã, 1 no 1000. Mantém a escuta desse controle e o chama plan. Meia dúzia de novo. Livre pouso, 1 no 1000. Uma torre, 1 no 1895. 1 no 1895, grato mais uma vez pelo apoio, Guardião Verona. Papai uniforme Bravo Alfa Vitor por base, após interceptor presença Zulu 1 no 6, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após, prossegue conforme rota do plano de voo. Colocar 1 no 0 com curva à direita, subida Dael, após Leda, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva, aciona 5537, controle 120 decimal 8. 0, com base, atendendo no 6, Bravo Hotel Zulu, pode passar em rota do plano de voo, decolação no 0, com curva direita, saída da El, após Leda, Motiva, neutras pontos 37208, controle 699. Correto, azul 6999, portão 3, chame pronto. 6999. Mantenha a escuta dessa torre, Guardião 01. Portugal 022, position 011, requesting ATC clearance to Lisboa. Yes, Portugal 022, confirm your flight level requested. We are requesting a flight level 370. 2 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1. Informação de Charles. A 9978, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8, via chegada ponte. 4108, na Ponce, 9973. 5 via Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, Golo 645. Grau 022, red copy? Red to copy, sir, go ahead. Grau 022, clear to Lisboa, Lima, Papa, Tango, flight level 370, via Upper Zulu 10, until Natal, November, Tango, Lima, and then Upper November 873, until Vunok, Victor, Uniform, November, Oscar, Kilo, Vunok, and then according flight plan routes, departure from runway 10, after departure, left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Puka with Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition Zipar, Skok 5573 and control departure frequency 120.80. Olá, 022 is clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 370, fly upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, upper Zulu 873, Vunok, flight plan route to departure via runway 10, left turn to Puka, departure transition Zipar 5573 on the squawk, departure 120, that's Malaysia, Portugal 022. Channel 5. Until Vunok and Skok 5573. After Natal, up on November 873 to Vunok, Skok 5573, Portugal 022. Feedback is correct, Portugal 022, report when ready to push and start. Who will do it, Portugal 022? SAN 3567 para o táxi, 151 Guarulhos, 4 horas. Parte principal, Índia e Alfa, considerou no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 8, convoio, boa noite, na 3567. Parte Índia Alfa, 295, obrigado, boa noite. Tráfego Salvador, uma boa noite, gol 1869, ciente da informação Charlie para Brasília. Saudade, pai, gol, só por aí. Ué, pois. 320 da TAM, ataxando agora próximo através do portão 08, após a ingressar Juliette, prosseguir portão 09, gol no 166. Ok, após a nave da TAM, ingressa, prossegue para o 09, gol no 166. Boa noite, gol no 869, Brasília copiou 360. 360 copiou 969. 869, Brasília 3620 aprovado, via Pesulô no 7. Decola da 1-0, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5563, controle 120, decimal 8. Autorizado para Brasília, nível 360, decolando 1-0, curva direita, Arbor Elefa, o perfil upper do 1-7 superior. 5563, transponder e o controle de saída em 120, decimal 80, portão a 62, gol no 869. Correto, portão 62, reporte pronto, pushback, boa noite, 69. Reportará, 169. 60 degrees, 67 knots, ocean 6152. Clear to land, 6143. Azul 2795, Oi, Santana 3567, ponto 0, pronto. Santana 3567, ali mantém 0. Ali mantém 0, 3567. Eu no 43, solo 3, 3, 6, direita no 2, no 1. 3567, livre decolagem, aumentou no 50 graus, 0612 de novo. Livre decolagem, vamos 0, 3567. Ok, 07, Ocean, 3705, continua para cima, seu guardante, está livre? Guardante está livre, 2795. 2795, só para informação, à direita, próximo para o Estapão, helicóptero 510, não interfere. Sim, não te esquece. Salvador, boa noite, boa tarde, informação de Charlie, 2710, 0, adiciona a identificação, 0050, via chegada mar, 0 no 08. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Azul 2715, livre pouso, vento 150 graus, 0 menos de novo. Tem pista livre 2715. Então 3567, ainda pulou 38120, decimal 8. 08, boa noite. Imagina 01, prossiga. Salve, o coronel nacional número 0, acabou a missão aqui no Hotel Capixaba, cruzando de 1000 para 500 pés, atenção, pouso direto para o Greco, quando é autorizado, Guardião 01. Gente, Guardião 01, no visual, coronel da Azul nacional. Com visual. Gente, autorizado, prosseguir final Graera, retaguarda do Hotel Capixaba. O vento é 1,50 graus, com meia dúzia de nossa, passo solo controlado. Autorizado, que o governo está retaguardo, a aeronave nacional do 1-0, a recuperação do controlado, guardião 0. Gente, Salvador, Mike, XC Lima. Mike C. Lima, estacionado no FAT 3, solicita localização de rebote até o gate de número 3. Mike C. Lima, aguarde, aguarde o rebote. Mike C. Lima, no aguardo. 210, possibilidade de voar direto e SAP. 210, autorizado. Obrigado, SAP na proa, 210. Mike C. Lima, estacionado na 2 Romeu do FAT 3. Gente. Salvador, boa noite, Azul 2715. Boa noite, Azul 2715, Alfa, Kilo, FAT 3, 4 Romeu. Alfa, Kilo, FAT 3, 4 Romeu, 2715. Salvador, boa noite. Hoje no Boa Tarde Azul 2591 com a Charlie. Fazer uma vitória. Azul 2591, informação em curso, é o Nelson. Só um instante para cópia, prepare a saída Coral. Coral Azul 2795. 2591. Azul 6999, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90, direita via Índia, ponto de espera torre 1-18-995, ajuste de altímetro 098. 098, autorizado táxi Índia, ponto de espera, quando pronto 1-18-995, Azul 6999, boa. Mais 101, sol com 042, frequência livre. Livre, exato, 01. A 9978, desça para 2.000 pés, ajuste no 098. Autorizado o LS Express, pistão no 0, reporte estabilidade. 2018, autorizado o LS Express, da pistão no 0, até 9978. A 919, livre alinhada e colapso no 0, ventou no 60 graus, 059. Alinha, colo no 0, do 6909. Duna agora, 09978. 67, voa Elefa. Elefa, 3567. É 6210, desça para 3.000 pés, ajuste no 08. 3.018, 2 em Lima na escuta. Mike X-Ray Lima na escuta. Ok, autorizado o início do reboque, chame na saída do pátio 3, Mike X-Ray Lima. Autorizado o reboque, Mike X-Ray Lima, chamar na saída do pátio 3. Azul 2591, no... copia? Copia 2591. Azul 2591, na Sierra Bravo, Vitor Tango, autorizado via Golf 677. Nível 140. Decolagem da pista no zero, curva à direita após saída Coral. Transponder 5575, controle U, Salvador 120.8. Autorizado para a Vitória, nível 140, decolando 10 com curva à direita na Coral, 17 Golf 677. Aciona transponder 5575, controle saída 208. Sim, César 2591, no chame pronto, puxa acionamento. Cotejamento correto. Departure, Portugal 022, delivery is requesting to start one engine at the gate. Negative, we are requesting to start one engine at the gate. O radar sobe e mantém o nível 340, via saída da EL. Compreendeu, mantém o nível 3, sobe nível 340, saída da EL 6909. 6909. Antro 567, chamo Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 228.260, 335.67. Chané 6210, desça para 2000 pés, autorizado em LS X-ray, pista 10, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, X-ray para 10, 6210. Nós 9978 estabilizou? Afirmativo. 9978, completa sinal LS, chama torre 1 no 8, decimal 95. 1895, boa. É 909, boa letra. É 909, boa lida. Lida para o 6909, graças. Toro está 9978. Toro 9978, livre pouso. Pistão 0, vento 160 graus com 59. Autorizado pouso na 10, Toro 9978. Para pro chipé acacionamento azul 2591. Guarda, azul 2591 na guarda pro estacionamento. Poderia confirmar a informação? Aguarde pro estacionamento, azul 2591. Aguarde, azul 2591. Salve do clearance, azul 2712. Request flight level 130 to Aracaju. Azul 2712, stand by, show copy. Stand by. Passando em inglês e Salvador, voa 869, a ponte 612 para pushback da Saia. Voa 869, portão 612 autorizado, chame pronto, táxi. E ele acusa o táxi, voa 869. Claro, qual seria a previsão para azul 2591? Azul 2591 é assim que a aeronave... Passou na retaguarda de prazo, será autorizado. Position 1-1. Cleared for push back. Cleared for pushback. Air Portugal 022, call me right for taxi. We pushback, we call it for taxi. Air Portugal 022. Salvador, para 9978. Então, 9978, táxi via Alfa, chame antes da táxi Juliette. Autorizado Alfa, vai reportar para Juliette, 9978. Na 5 aeronave da TAN, livre a área da guarda, autorizado push, chame pronto táxi. Sente após aeronave da TAN, livrar em Itaguaí está autorizado, chama para o táxi, azul 2571. Azul 2712, right to copy. Red to copy, azul 2712. Tio Serra Bravo, Alfa Romeo, Autoridade, via Golf 677, flight level 170. Departure from runway 10 after departure, left turn, cone to departure. Small code 5576, departure, Salvador Control 120, the small H. I had to request it for level 130, if possible. Stand by. Confirme para o solo. Azul 4206, boa noite, número 2 para cópia, formação Delta, só um instante. Prepare a saída Puca, Jamo, Caju. Go ahead. Yes, we're at spot 12. It's starting. It's we just have to reposition to ramp 4. We're not going to go to the door. We're just parking at ramp 4. Okay, you need a tow. To what gate? Negative, we're going to start engines to zero approval and taxi to ramp 4. Okay, so could you try again? You need a ramp 4? Yeah, over by runway 17, over by Oscar. Oh, so you're going to apron number 4? Closer to runway 17? Yes, and we're ready to start engines to do that. Okay, so clear to start engines and call me back to taxi. But you cannot do your pushback right now because I have a traffic now pushing on gate 11. Just start engines and call me to start your taxi. Okay, roger that. Salve, Salvador, boa noite, 69. Pronto, taxi, tem 183 a bordo, 3 horas e 25, até na Paula. Gol 1869, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Ninja, ponto de espera Torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste de altímetro no 0-1-8. 1-0-8, via Inca, vai chamar 1895, ponto de espera, uma boa noite. Pode ser final, 99783 do gol. Espera 9978 após o gol, pode continuar o táxi? Afirmo, está tá 9978 após o gol, ingresso Juliette, portão 8. Solo Mike C. Lima parado na saída do pátio 3, aguardando autorização para ingresso até o gate 3. Ok, gente, mantenha posição, Mike X. Lima. Mantendo posição, Mike X. Lima. Taxi azul 2591, estamos com 68, 4 horas, Porto Seguro. Azul 2591 no... Condições de realizar 180, táxi A via Kilo e Alfa. Afirmo, tem condições. Azul 591, então 180, Kilo e Alfa. Afirmo, início do táxi, se chame para ingresso na táxi Juliette, azul 2591. Já para ingresso na Juliette. Autorizado, a aeronave que a gente teria que aguardar seria a aeronave que estava fazendo pushback da TAM, né? Aliás, sendo rebocada da TAM, né? Afirmo. Ok, muito obrigado. Solo Chanel 62, aeronave que viu na foto, na sua escuta. 6290, táxi via Alfa, mantém a posição antes da TFC Aquilo. Alfa, antes da Aquilo, 6290. Pronto. Gol 1869, autorizado a linha de colapso 10, vento no 60 graus, 179. Livre a linhagem de colar, pista 10, gol 1869. T712, flight level 130, cleared. Ok, 2712, cleared to Aracaju, flight level 130, via Conde, via Golf, 677. Departure from runway 10, turn left, Conde departure, squawk code 5576, and departure control 120 decimal 80. Azuti 712. Azuti 712, we'll call for pushback and startup 2712. Airport 0022, request taxi. Airport 0022, approve a taxi to holding point runway 10 via April 1 and taxiway India at holding point call tower 118.95 2NH1018. Taxi holding point 10 April 1 then India approaching will change tower 118.95 2NH1018. Approach call 022. Antes daquilo na Alfa 6210. Gente, mantenha a posição, o China 6210. Aguardando, 6210. Mas o 2591, formado para informação, tem um animal aqui na, próximo a taxiway Alfa, que assim que a gente saiu daqui, tá? A gente poderia informar a posição, mais ou menos? É, assim que a gente ingressou da Aquilo pra Alfa, a nossa direita aqui é um cachorro. Ok, sim, será informado. Muito grato. Por nada. Gol 1869, decolou 58, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Continuado, tá? Mantenha a posição inicialmente o Xenegra 210, a gente vai fazer uma vistoria agora com a viatura, foi informado o animal próximo a essa área. Bem, guardado. Xenegra 210, 1000, down picture, we're at remote, passing squad 12, and we'll be repositioned to 874. Sai Juliette, azul 2, a posição do 2591 segue o Airbus do Air Portugal como número 2 até o ponto de espera da pista 10. O ponto de espera chame a torre pronto, o noite desse 95, ajuste de altímetro no 08. Certo, então, estamos no estado 18, mantendo o ponto de espera, segue como número 2 no ponto de espera, chama 2118-95. Obrigado, boa noite. Boa. 11-00, Golf Victor ready for a pushback and taxi to 8.4. November 100 Golf Victor, clear to pushback and call me ready for initiate your push, your taxi. Solo, boa noite, Xenero 6259. Confirme. Confirmo, é o Xenero 6259. Autorização para Guarulhos, para a empresa. O Xenero 6259, número 2 para cópia, prepare a saída da Euleta Mótiva. Da Euleta Mótiva, sim. Salvador, boa noite, está 3897, a posição é a 5, então a autorização Guarulhos, o nível 340. 3897, prepare a saída da Euleta Mótiva aguardando cópia, o número 3. November 100, Golf Victor, ready to taxi. November 100, Golf Victor, approve a taxi to taxiway Lima, call me on taxiway Lima. He takes you in and call you there. Só pra informação, quando você ouviu o cachorro, o senhor está afastando pela esquerda ou pela direita? Estava à direita, tipo, com intenção como quem fosse cruzar a taxiway alta. Sentido pista, não era? Ele estava quem fosse pro pátio 3 ali, cruzar a taxiway. Estava bem próximo da grama, bem próximo. Não sei, gente. 101 pictures on paper. November 100 Golf Bistro, continue your taxi via taxiway Mike and taxiway Quebec. On taxiway Quebec, call Tower 1-182-95. And then Quebec will hold short of runway and call the tower. Era pronto, azul 27-2591. 2591 no azul ali, mantém? Ali mantém 2591. Não é 6290 na escuta? Na escuta. Ok, com cautela, observando possivelmente um animal, prossiga táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, né? 2100. Autorizado Serra Bravo Romeo Fox, via Perdo Luna 7, nível 350. Decolagem na pista no zero, curva à esquerda após, saída Puca, Jamo Caju. Transponder 5571, controle Salvador 120, décima 8. Brasil 4206, cotejamento correto, estimado de 3 minutos para puxa. Puxa, né? 6259, pronto, copia. Tá pronto. Puxa, né? 6259, Guarulhos autorizado, via peso 10, Piraí, segue conforme rota do plano, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva à direita após, saída da El Leda Motiva. Transponder 5004, controle 120, décima 8. 7360, autorizado, decola a pista 10, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Voa para o Sol 10, Tepirei, segue o plano. Transponder 5004, controle 120, décima 8. Ou janela 6259. Poxa, né, 6259, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Vou dar lá. Control, go ahead. Ahead is the power intersection and climb restricted to flight level 350, please. Climb restricted to flight level 350, direct Z power intersection, Porsche Paula 022. Polo 869, passa nível 160, chame Centro Recife em 128.8, operando no 260, bom voo. 288-260, Gol 869, boa noite. Guarulhos autorizado via pêndulo no zero até Taubaté, nível 320. Decolagem na pista no zero, curva à direita após, saída da El Leda Motiva. Transponder 5001, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Guarulhos 320, saída da El Leda Motiva, decolador no zero, curva à direita. Aerovia pêndulo 10 até Taubaté. 5001 no transponde, 1208 no controle, tá 3897 no portão 5. 3897, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Tomarei. Resposta aqui, saque, 6290. Puxa, né, 6290, portão previsto é o 4, observando o parqueamento da aeronave da TAM. Ingresso de LED, portão 4. Gente, observando a aeronave da TAM no reporte, vai prosseguir para o portão, confirmando o portão 4. Assim, portão 4, aeronave da TAM vai ingressar no gate 3. Portão 4, 6210. Azul 2591, decolado na Cisco. Azul 2591, contato radar, subfora nível 140, direto coral. 140, direto coral, Azul 2591. Coral. Você está aguardando o passeamento da aeronave da Zé no portão 4, já será autorizado. Falo mais, gente, por Lima, reforça, teste, no reforço, aeronave parqueada no gate 3, uma boa noite, grato. Gente. Azul 2712, for pushback and start up. 712, only from 3, ready for push and start, call me ready for taxi. Still call ready for taxi, 2712. Azul 4206, pushback e acionamento autorizado do portão 1, chame pronto taxi. Salvador, gol, Polo 645, reformação lá, com autorização para a vitória. 645, formação eco confere, para Serra Bravo, Vitor Tango autorizado, via Peruísque 50, nível 360. Decolagem da pista na zero, curva direita após, saída da El, Leda, Videv. Transpondo 5012, controle 120.8. Vitória no treino 0850, decolando da direita, Del, Leda, Videv, decolando 02, confirma o controle, Príncipe. Luna 645, saída da El, Leda, Videv, nível 360, controle Salvador 120.8. Saída da El, Leda, Videv, controle 108, boa, no 645. Confirma o nível, copiado. 360, autorizado. Cotejamento correto, Gol no 645, chame pronto para o estacionamento. Caparal, Gol no 645. It is 126.85 if enable, 125.45 for long. 126.85, 125.45 for long, airport 12-0. Azul 27122, ready for a taxi with 70 souls on board, 3 hours and doors, and alternate Salvador. Endurance. 3 hours endurance. Azul 27122, as number 2, approved taxi to holding point runway 10 via apron 3, apron 1, and taxiway India. At holding point, compile 118.95 QNH 1018. Apron 3, Apron 1, India, hold point on runway 10, you call tower 118.95, other to 712. Salvadoras 14206 para o táxi, nós temos 121 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, está na Fortaleza. Vocês não tem nada barreiras? É, Fortaleza. Fortaleza, ciente, o azul 4206, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, direita via Índia, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste de altímetro no 08. Índia, 118.95, a torre no ponto de espera, com ajuste 1018, azul 4206, até a volta. boa noite, Azul 4206, aproximando ponte de espera da 190, pronto. 206, tá livre também, e 10 com A, está 10, o vento 160 graus com 05 nós. Apresentando a linha de decolar da pista 90, 4206. Salvador, gol 645 portão 2, autorizado, posto estacionamento, chame táxi. Autorizado, chama táxi, gol 645. Salvador, copiou o Azul 2781? Azul 2781, informação Eco, para conquista, Terra Bravo, Quebec, Vieta, autorizado, via rota do plano, nível 200. Decolagem na pista no zero, curva à direita após, saída árvore, elefa após, posição opiló. Transponder 5025, controle Salvador 120, decimal 8. 2591, me escuta? Ok, rádio. Alto e claro, já. Pista no zero, curva à direita, a saída é a árvore, é elefa. Direto Opilora após 5025, transponder 1208 ao controle. Protejamento correto, Azul 2781, chame pronto para o estacionamento. Chamar quando pronto, Azul. Salvador, boa noite, Antena 3858, a informação Delta. Isso, Antena 3858, adicione identificação. Esse para 2000 pés, ajustou no 0, no 8, voando Duna. Voando Duna, 2000 pés, Antena 3858, muito obrigado. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206, na decolagem. Azul 4206, contato radar, subo para o nível 350, direto Jama. Sobe 350, direto Jama, Azul 4206. Cleared for takeoff number 10, the wind is 160 degrees with 08 knots. Ready to take off as 2792. Fly 7210 at stand number 10. For your information, we'll be ready in about 5 minutes from now. We received our clearance. Can you confirm it's still valid? Confirm. Okay, we'll be ready in 5 minutes. We'll call you for startup and pushback. Roger. Airborne at 21, call after departure 120.80. Have a good flight and good night. 120 decimal 8, 0272, thank you. direita via Índia, ponto de espera todo 18 destino 5. Ajuste de altímetro no 08. Frente, direita via Índia, ponto de espera 1895. 1-0-8, gol 945. Route 712, radar contact at departure, climb to flight level 130, fly heading Condi intersection. Climb to 130, flying Condi, Condi intersection, Route 712. Autorizado, chame pronto, tá? 6259. Autorizado, pushback, acionamento, chame 6259. Vento 160 graus com 08 nós. Autorizado, aliado, colar 90, cola 645. Autorizado, aliado, colar 90, autorizou o azul 4206 a voar Maceió, na presente? Ponto de coordenação azul 4206. Aguarde. Copio 360. Via Matheus, cara. Hoje na M201, no Pergaleão autorizado, via PV-8857 até Moço, nível 360. No colégio da pista no zero, curva à direita após, Dael, Leda e Rumi. Transponder 5016, controle Salvador 120, decimal 8. 360, Galeão, Atenal, Vender 8, 107, ao sul. Decola da pista 10, curva à direita, Dael, Leda e Rumi, 5016, 120.8. Protejamento correto, Chanel 6201, chame pronto para o estacionamento. Para, obrigado. Azul 2591, aguarde. Azul 4206, chame centro Recife, frequência 2000, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 12685, alterno 2545, boa noite, até daqui a pouco. Solo, 3297.15, puxa essa neve. Aguarde, está 3897. Guarda. Alô 2591, 5 milhas para a posição coral, mantém nível de voo no 40, serviço radar terminado. Chame Ilhéus em 120, decimal 1, boa noite. 1201, Alô 2591, abraço, boa noite. Décimo 95, ajuste o altímetro no 08. Tem que ter uma observação da 10, 10, 10, 10.